Sequência do controle 1208, patrão. Poxa, M251, decolar 235, controle 1208. 208. Foi Salvador, Xané 6251, passando 1600 metros, quando possível, boa de Leda ou Montevar. Questionário 6251, contato radar, autorizado Leda, suba para o nível 360. Leda no 360, questionário 6251. Solo da 3171, aqui no 06, puxa da campanha. Estou 3171-62 autorizado, sanitário. Eu vou, 3171. Alô, muito bom dia, vamos para o meu pai, que é o seu filho. Chega. Michael Telquilo se encontra na rebota 14 do pátio principal, solicita autorização de reboque para o fim de 4 do pátio principal. Da 14 rebota para o 4 do pátio principal. Gente, inicia o reboque, chama no través do portão 08. Sim, graças. Alvo Alfa 3 Romeo na saída do pátio 3, o nosso está ingressando no pátio 1 na posição 01. Alfa 3 Romeo autorizado, finalizar o reboque. Autorizado, finalizar o reboque, camarada perto do Alfa 3 Romeo. Na frequência 1251 e alterna 133 decimal 95. 251-3395, chamei 6251. Passou 3171, táxi 225 a bordo, autonomia de 4 horas. Autorizado o táxi, 3171, via parte principal, táxi de Índia, ponto de espera da Resorte Antônio, 198-95, mais um seu último, 1020. O 1020, que é o ponto de espera da 90, chama 295, 3171. Apolo Mike Hotel Kilo, se encontra através da rua. Podemos prosseguir com reboque até a posição 4. Mike Hotel Kilo, autorizado a finalizar reboque. Alfa que ficou meio ciente, bom dia. Então, 3171, autorizado a linha de colapso turno 0, vento 140 graus, 15 nós, o ajuste turno 020, pistão 0 molhado. Pesando 71, decolado aos 50, controle no 201. 201, no gráfico, transfer aí, 171, bom dia. Pesando 31, 71, contador radar. 20. É, confirmo, senhor, vai subir ao 320, é possível o Adael? Autorizado, Leda. Leda, ok. Obrigado, 3171. Hotel Kilo, informe termo do reboque na posição 4 do pátio principal. Muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. A proa de lei da TAM 3171, temos um tráfego no posto mantendo nível 190. Ativo, Azul 2775, vai encontrar do radar 9 milhas para Coral, vem na Pro de Mar, chama no ponto de Aldecida, o ajuste 1020. Pés com ajuste no 020. 971, no chama agora Recife, na frequência 1251 e alterna 133.95. Bom dia, 3171. 2775, autorizado a final do serviço. 2775. 2000, autorizado a final do procedimento. Good morning, National 6225, Skokka Jet, clear Bonfield. Arrive down to 4000 feet, Planet 1020. 1020, down to 5000. Bonfield, I'm National 6225. Clear, sent to 4000 feet. Clear to 4000 feet, National 6225. Salvador, muito bom dia, gol 1961. Quem é que tem informação Foxtrot para o Galeão 320 para o Foxtrot? Gol 961, autorizado Galeão 360, outro November 857, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irumi, controle Salvador 1208, transponder 5033. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360 e a Upper November 857. Decola da terceira 10 com curva direita, saída da El Lebeiro, controle Salvador 1208 e o transponder 5033, voo 1961. Voo 961, correto, já puxa. Já puxa, Clear, fly, direct, payload position, Shanae 6225. Thank you, clear, payload, Shanae 6225. Estabilizando localizador azul 2775. Totalmente intercortado. Uma torre na frequência 11895 azul 2775. 11895, bom dia. Sou instalador, bom dia, azul 2775, estabilizado RS X-ray 10. Azul 2775, reporte visual com campo. Gente, reportarei. Estando azul 2775. Azul 2775, poderia confirmar o teto? É o 1300 pés. Gente, azul 2775, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus no 3 nós, ajuste altímetro no 020. Gente, pouso autorizado 2775. Five. Request heading 260 to avoid weather condition. Roger, you're clear deviation ocean 6225. After deviation, clear fly direct Luna and descend to 2000 feet. Report on localizer call. Okay, after deviation, fly to Luna and call LS Establisher Sonet 6225. Segue o treinamento, voo 1961, posição 9. 961, autorizado de táxi. Autorizado de táxi, 961. 775, solo azul no meio, direito no 219. 219, daqui a pouco. Flying to an intersection on command, 665 over 4, up ILS. Roger, Oceana 685. Kilo Patch 3. Alfa Kilo Patch 3, over 2. Go ahead. We are flying at heading 160 and for just about 5 miles. And then after the flight to now is 165. You are cleared flying heading 160. Yes. 3 horas e 40, então. 091, caracterizada, parte principal, taxa índia, quanto espera, dona 01, 1895, agente 8000, 0020. Ok, autorizado, taxa principal índia, ela não pode espera, 1898, 9, agente 8000, momento no 010, 1961. Solo, muito bom dia, Oceano. Está passando Mike Blue Hotel. Mike Blue Hotel para você. Mike Blue Hotel se encontra na posição 12, solicita autorização de rebote para a posição meia dúzia do quarto principal. Da 12 para meia dúzia do quarto principal. Autorizado, caminho no término. próximo ponto de espera da Unigar Gol 1961. 1961, autorizado a linha de colapso Tuna 0, vento 150 graus no 29, ajuste altinho Tuna 020, fomo pistuna 0 molhada, em tráfego da Oxané, Bois 318, aproximando posição do 1. Autorizado a linha de colapso 1961. 1020, informe estabilizar na final do engenheiro. Estado Duna. Chama 6225, Baba, runway 10 ILS, X-ray. Chama 6225, complete the final ILS and the contact tower 118.95. 118.95, thank you. Salvador Tower, good morning, Oceana 6225 on final approach, runway 10. Oceana 6225, continue our approach, wait for landing clearance, report runway in sight. Continue approach and wait for clearance, Oceana 6225. Oceana 6225, report runway in sight. Report. Right now we have a runway inside Oceana 6225. Roger. Wait just 1 minute for landing clearance. Oceana 6225, clear to land runway 10. The wind is 150 degrees, 10 knots, and altimeter setting 1020. Clear for landing Oceana 6225. Can you confirm the runway condition? Runway is wet. Wet runway. Thank you. Voo 1961, decolado aos 23, controle 1208. 360, contato radar, solicita para 2000, voa a posição Tael. Cidade Lida. Lida, perfeito. Eu vou no 9000, só fazer só um desviozinho aqui à esquerda, já vai na prateleira. 225, round 121, this 19. Alpha Juliet, K07. Oh, yeah, Alpha Juliet, 07, Shanghai 6205. Approach, good morning. Romeo Bravo Yankee 669, checking on with you, sending out a 230. Good morning, Uber 669, Skok Ident, clear. I'm arrived down 4,000 feet, unit 1020. I cleared the on arrival down to 4,000 and 30, I'm sorry, say that again. Unit 1020, Uber 669. 1020, thank you. Mike, Zulu, Hotel, e como sendo o reboque na posição 62, muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. O 1961, não chega agora Recife, na frequência 1251 e alterna 133.95. Recife agora em 1251. O Uno alterno 3395, 961. 6 Novo West Med. 2 Salvador, 118, 95, tem um bom pulso. 2895. 895. Salvador, um Diogo, um 865, final da aberta. 865, autorizado pouso, pistuna zero, vento 160 graus no 2 nós, ajuste altímetro na 0, 2 0. Informe pistuna zero molhado. 720. O gol no 865, confirma visual com campo. Sente, reporte visual com o campo e confirma o teto para a torre, gol no 865. Chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no 020. Chegada bom, desça para 4 mil pés, 669, you're clear to final LSX Road 1A10, down to 2000 feet, 281020, we pass on localizer core. Okay, I understand, ILSX Ray, down to 2000 feet, report established on a course, Ruby 669. That's correct.